Estamos então em mais uma edição, mais um programa A Voz da Alegria, que vai para o ar sempre à sexta-feira, pouco depois das 17h30 e tem repetição aos domingos depois das 14h. Esta edição de hoje é dinamizada pelo Cote Jolitá e onde temos convidados muito especiais. A Rita Oliveira e João Seabra, a Ana Sofia Lemos são os convidados de hoje, que participaram já em várias jornadas e agora aceitaram dar o seu sim, sendo famílias de acolhimento, retribuindo assim o acolhimento que também sentiram enquanto peregrinos noutros países. Também, como sempre, com Marta Vieira. Obrigado, Marta, também por aqui estares. Vamos lá então, é mesmo assim esta edição de hoje. Muito bem, é isso mesmo. Hoje temos aqui convidados que, por um lado, já foram peregrinos em algumas jornadas e que agora aceitaram inscrever-se como famílias de acolhimento. E vamos passar aqui à Ana Sofia para nos falar um pouco do impulso que ela teve em inscrever-se como família de acolhimento. Pois, decidi então abrir as portas da nossa casa e receber em família a Jornada Mundial da Juventude, pois com maior proximidade conseguiríamos reforçar para transmitir alguns dos valores que consideramos essenciais e transmiti-los à nossa filha, valores tão importantes como a bondade, que é a capacidade de conseguir fazer o bem, e a generosidade, que ao recebermos esses jovens em nossa casa, fazemos a entrega dos nossos desejos e dos nossos recursos e sem esperar nada em troca. Outra dinâmica que nos puxou para esta presença de jovens em nossa casa foi também ajudar a paróquia e eu pessoalmente recordar a experiência que vivi tendo sido também eu acolhida como peregrina em Roma. Muito bem. Pois, exatamente, a Sofia esteve comigo na Jornada Mundial da Juventude em Roma, no ano 2000. Agora, neste momento, já sabemos que vamos receber um grupo de peregrinos alemães. Temos também esta aventura, digamos assim, que vai ser a língua. Sabemos que alguns poderão falar em português porque são filhos de famílias portuguesas, imigrantes, mas que vai ser sempre uma experiência, uma troca de culturas e de língua, neste caso, também vai enriquecer bastante este dinamismo dos dias na diocese, aqui no nosso local de acolhimento Oliveira do Hospital. Temos também então aqui a Rita e o João Seabra, que podem partilhar um pouco connosco o que é que vai ser esta aventura de receber peregrinos em vossa casa, vocês que já têm uma vasta experiência também em jornadas. Tem aqui o recorde, certeza, de jovens, digamos assim, que já participaram em mais jornadas, já foram várias vezes acolhidos em vários países, portanto, veem agora a jornada de outra perspectiva. Sim, assim que soubemos que a jornada ia ser em Portugal, esse foi um dos nossos pensamentos, foi o poder retribuir o carinho que recebemos, o acolhimento que tivemos em Colónia e em Sydney. A nossa última jornada foi Madrid e aí, como já tínhamos experiência de ter sido acolhidos em famílias, não fomos acolhidos em família. Mas sim, é um desejo muito grande de poder retribuir aquilo que recebemos. E também um bocadinho, como a Sofia disse, partilhar com os nossos filhos e possibilitar aos nossos filhos esta experiência de acolherem jovens, de perceberem outras dinâmicas, outras culturas, e exatamente abrir a sua porta, a sua mesa de refeição, dar-se sem medo e com uma grande vontade de experienciar então estes dias com jovens diferentes e desconhecidos, no fundo, em nossa casa. Na verdade, o que eu penso mesmo é que eu já estive no lugar deles e amo bastante jovens, e curiosamente, visto que vamos receber jovens alemães, a nossa primeira experiência foi na Alemanha, e eu não vejo que a língua seja um problema. Porquê? Porque eu fui acolhido por uma família que só falava alemão e eu não falava alemão. Ou seja, isto teve tudo para dar certo, não é? Curiosamente chegamos ao fim e realmente houve muita houve logo muita empatia entre todos, e embora eles fossem um casal já de alguma idade, tinham três filhos também já bem crescidos, mas foi tudo. Acho que a entrega, o amor que havia deles para nos receber era tanto que tudo correu bem só por esse motivo. E lá está, eu nem conseguia imaginar não poder receber jovens na minha casa, porque lá está, eu tenho esta oportunidade de estar deste lado e vou agarrá-lo ao máximo. Ou seja, todos os que puderem receber, eu vou receber. Foi logo o que eu disse à Rita. Mas concretizando aqui um pouco, explica-nos lá essa experiência que vocês tiveram. Portanto, não conseguiam falar alemão, a família só falava alemão, e como é que funcionou a comunicação? Simples, o gestual, o olhar. Eu acho que na altura, ou seja, nós tínhamos 17, foi em 2005, ainda não se usava tanto os telemóveis e as redes sociais e o Google Translate e tudo mais. Mas é mesmo isso, não, o chegar à mesa, o explicar que vai estar frio. Houve coisas tão simples como de manhã a senhora ver que o tempo ia estar demasiado frio para o que era expectável, e foi buscar uma camisola de um dos filhos que ela viu que deveria servir, e pronto, deixou-a lá para mim para eu levar, e naturalmente percebi. Pois. E deu-me jeito. Ela até no último dia conseguiu-me deixar uma nota, salvo erro, de 10€, porque ela estava preocupada se entretanto falhasse alguma coisa, eu podia não ter dinheiro ou podia me faltar. Pronto, olha, e aquilo é até um guarda-chuva, ou seja, foram pequeninas coisas que... No caso da família do João, eu lembro, nós realmente apanhámos muito mau tempo, não íamos preparados para o mau tempo, e eu lembro-me que a família do João até toldos, não é, de plástico, comprou para a noite da vigília no grande recinto, portanto, para o João ir preparado para fazer uma espécie de uma tenda. Não ficaram na mesma família. Não, em nenhuma das experiências ficámos juntos, não. Aliás, e eles, eu fui recebido com uma caixa de chocolates, daqueles coraçõezinhos, acho que é. Merci? Ah, não, não era coraçõezinho, eram os mestres. Depois partilhaste com a Rita. Seguramente. Não. Mas sabe, aí, esse, olha, o primeiro impacto, e este tenho que eu partilhar, foi mesmo de... estás fora da tua casa, não conheces, tens também alguns receios, ok? E quando eu entro na casa desta família, eu vejo que eles me entregaram um quarto onde um dos filhos vivia, e o quarto estava um quarto normal, como se alguém na noite anterior tivesse lá estado a dormir. Ou seja, eles não tiveram receio nenhum também em receber uma pessoa estranha. Confiança, não é? Exatamente. Ou seja, eu vou recebê-lo, mas não tenho um quarto sem nada, com medo que me possa tirar alguma coisa. Estava o quarto com computadores, com tudo que a pessoa tinha. E logo isto, e a acompanhar isso em uma caixa de chocolates em cima da cama, eu acho que isto, de repente, uma pessoa abre-se completamente. Claro. E enche-se de confiança, e só tem que estar agradecido por esta recepção. E para as pessoas que têm algum receio e que neste momento ainda não se inscreveram como famílias de acolhimento por esse motivo, nós sabemos que todos os grupos que vamos receber são grupos organizados, com autorização dos párocos locais, do bispo da diocese deles, portanto, à partida não haverá problemas de recebermos pessoas que possam ter, se calhar, outras intenções, portanto, não é disso que se trata. Aliás, nós já trocámos e-mails com a diocese que virá para cá, para Oliveira. Vamos fazer uma reunião online para nos conhecermos e trocar algumas impressões, pronto. Portanto, há toda essa proximidade que também nos dá essa confiança que sabemos que eles vêm para participar na jornada e para serem bem acolhidos por nós. Vêm por bem. Claro. Não sei se a Sofia quer partilhar um pouco, se ainda te lembras como é que foi o teu acolhimento quando participaste na jornada. Eu sei que na altura fiquei em casa irá ter dada, mas penso que na altura não ficámos na mesma região. Não ficámos, mas também já passaram bastantes anos, mas recordo foi que um foi dia destes. Recordo que era uma família que tinha uma única filha, mas a recepção foi muito calorosa, estavam sempre prontos para nos ajudar, fizeram um esforço para falar português, entretanto conseguimos encontrar ali um ponto comum no inglês e conseguimos muito comunicar com o inglês e foi uma experiência extraordinária, e é isso que eu agora, como peregrina, e tudo o que eu recebi em Roma, pretendo então receber em minha casa, porque foi, resumidamente, uma experiência de vida e para a vida, porque mesmo tendo sido só uma, é muito marcante. É marcante por todas as experiências que são vividas, o intercâmbio com os jovens, com as pessoas também que nos acompanharam, que eram menos jovens, mas que encaravam um espírito de Jornada Mundial da Juventude. Portanto, a juventude não tem ali um limite nem um intervalo de idade. Portanto, a juventude é, e nesta parte que nos move, que é a fé, que é a religião, que é a devoção, passa limites de idade, como é óbvio. Muito bem. Pronto, não sei, Sofia, se queres falar aqui um pouquinho do que é que mais te marcou nessa jornada em que participaste, apesar de já ter sido há algum tempo, como disseste, e eu também participei nessa mesma jornada, marcou-nos bastante. Achas que há assim algum momento especial que queiras partilhar connosco, que tenhas vivido? Desde os preparativos que fizemos aqui na nossa paróquia, de Oliveira do Hospital, a própria viagem em si foi muito emocionante, porque eram vários autocarros, e houve situações que estaríamos aqui, se calhar, muito tempo a particularizar, não vamos entrar por aí, mas de todo, eu acho que o momento alto será comum a muitos dos jovens, que é quando estamos naquela praça monumental e estamos todos unidos, uma multidão que não consigo quantificar de maneira alguma a quantidade de jovens que ali estão, mas o elo que nos une é só um. É aquele para o qual estamos despertos, é essencialmente pela devoção, e nós, para mim, o que me marcou mesmo foi quando o Papa, na altura, João Paulo, passou entre nós no seu Papa Móvel, e é emocionante e é inevitável que até ao mais resistente e menos emocionante não deixe cair umas lágrimas. Portanto, esse para mim foi o momento mais alto de todo, sendo que depois toda a jornada são vários episódios que não seriam fáceis de relatar aqui. Muito bem. Pronto, aqui o João também já nos falou um pouco das jornadas em que participou. Sentiste que depois da tua participação nas várias jornadas te aproximaste mais? Tu já participavas no grupo de jovens na altura, portanto participaste em vários momentos também da tua vida, digamos assim. O que é que sentiste que ficou sempre depois de cada jornada? Sabes, na verdade não senti que me aproximou mais da paróquia. Na verdade, eu acho que o trabalho que, enquanto jovem e elemento da paróquia, desde que começamos a pensar numa ida à jornada, começa a haver logo muito envolvimento, muito entusiasmo, muito trabalho. E aqui destaco que a paróquia também se movimenta. Eu senti que a paróquia também esteve sempre do nosso lado. Nós, para amenizar um pouco os custos de tudo, enquanto todos os elementos do grupo de jovens foram fazendo atividades, envolver a paróquia e agariar fundos, e aí a paróquia esteve sempre muito próxima, respondeu sempre muito positivamente. E aí o que eu penso é, quando nós regressámos, ou quando eu regressei, eu sentia sim um sentimento de gratidão, porque sabia que nós lá não estava a representar só eu próprio, e levávamos muitas outras pessoas no coração, muitos outros jovens do grupo que não podiam ir, pessoas particulares da paróquia que tiveram muito presentes em todos os preparativos. Eu acho que quando nós regressámos vimos com muito entusiasmo, vimos com muita alegria, vimos com muita vontade de partilhar, de dizer, de contar tudo às pessoas. Eu acho que, de certa forma, o que trazemos é a energia redobrada. Muito bem. É, ânimo reforçado, mas acho que, na verdade, não sinto que isso me tenha feito diretamente aproximar mais da paróquia, porque nós já estávamos, já estava muito envolvido, claro, na paróquia. Esta questão do aproximar é mais para aquelas pessoas que não estão tão envolvidas e que têm aquele convite, vamos lá à jornada, principalmente quando é noutro país e temos aquela aquele impulso de ir conhecer outro país, outra cultura. Agora que é em Portugal, os jovens já não se sentem tão movidos. Vamos ali a Lisboa, já estou farto de ir a Lisboa, não é? É diferente. Eu penso que os jovens estão mais na perspectiva, vamos então ajudar a acolher, vamos ajudar a receber os peregrinos, de onde é que eles vêm, de onde é que eles são, pronto, estão um bocadinho mais nessa perspectiva, pronto, e temos alguns jovens que vão até essencialmente só no fim de semana, participar com peregrinos só na vigília e na missa de envio, portanto com o Papa, que não têm tanto aquela vontade de participar nos vários dias, talvez por um lado porque alguns trabalham e não têm disponibilidade, mas por outro também penso que quando a jornada é noutro país há sempre aquele entusiasmo, vamos conhecer outra cultura, vamos conhecer outro país, pronto. Então agora uma pergunta interessante para a Rita. Rita, se na jornada pudesse estar um minuto com o Papa Francisco, o que é que querias dizer? Conta-nos lá. Bem, isso seria muito, muito emocionante. Mas assim, de repente, aquilo que me vem à cabeça é agradecer-lhe o testemunho que ele tem sido, a coragem que ele tem tido também para enfrentar tantos desafios e tantas situações que têm surgido e às quais ele reage de uma forma singular e tão própria dele, com o seu sorriso, com a sua disponibilidade. Eu acho que essencialmente lhe agradecia o exemplo que ele é para cada um de nós, para os jovens, para a Igreja. Acho que... dizer-lhe um grande obrigado. Sim. Agora aqui, no fundo, uma reflexão sobre a expectativa do que pode acontecer depois da jornada. Nós já estamos aqui em caminho há muito tempo, em termos do Cote Jalitá, já estamos já há mais de 2 anos aqui nesta preparação para a jornada e agora os dias já estamos aqui na contagem decrescente e já começamos a pensar também um pouco o que é que vai acontecer depois. Todo este dinamismo, todo este envolvimento dos jovens também mais próximos da Igreja, quais poderão ser os maiores frutos que esta jornada poderá trazer aqui à Igreja em Portugal? Não sei se vocês já pensaram nisso. Não, eu acho que as suas palavras também me fizeram um bocadinho pensar nessa questão de, sendo cá, a vontade ou o desejo acaba por ser um bocadinho menor. Diferente. Sim. E eu confesso-te que, como jovem participante ativa das jornadas, fico assim um bocadinho triste com essa perspectiva e acho que, mesmo sendo cá, há muitos motivos para participar, para receber, e receber agora nem estou aqui a falar em receber os peregrinos da nossa casa, tanto que podemos receber através da partilha das atividades que são propostas e que de certeza serão interessantíssimas em Lisboa. Eu recordo das nossas experiências, nós tivemos catequeses, momentos de partilha, e eu acho que isso só pode enriquecer, e por isso, sem dúvida que tem que haver uma mudança de mentalidades, uma predisposição diferente, não é? Vamos ter milhares de jovens no nosso país, todos movidos pelo mesmo, não é? Por um exemplo que tivemos, por um amor incondicional, e por isso eu acho que tem que mudar alguma coisa e temos que estar bastante entusiasmados e com uma grande força para o fim, para aquilo que recebemos não se resumir. Pois, não terminar. Sim, no dia por 6 ali. De agosto, sim, não é? Sim, sem para dúvida. Acho que sim. É caminho. Muito bem. Pronto, olha, não sei, tivemos o mês de Abril, que foi aqui um mês de grande entusiasmo na nossa diocese, foi um mês intenso com o acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, também estiveram aqui em Oliveira do Hospital, e no último fim de semana foi tempo de aproveitar a onda de alegria e entusiasmo gerados um pouco por todo lado, e aconteceu na Mata Municipal de Ancião a Festa Diocesana das Famílias, organizada pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, cujo tema também está relacionado com o tema da jornada, que era Levanta-te, a tua vida é um dom, e nesse momento da Festa Diocesana das Famílias houve um reconhecimento pela disponibilidade de cada família em acolher os jovens peregrinos nos dias na diocese, na nossa diocese de Coimbra, portanto as famílias que já estão inscritas. Neste momento, a nossa diocese já são mais de 1.500 famílias inscritas, foram convidadas a estar neste momento, naturalmente até pela distância só estiveram presentes à volta de 150 famílias, em que receberam um estandarte, que hoje até temos aqui também connosco, que é um objeto que procura ser testemunho do sim dessa família e, por outro lado, também convidar para que outras se sintam inspiradas a seguir o exemplo e que se possam inscrever como famílias de acolhimento. Isto porque o estandarte pode ser colocado na janela, na porta de casa, na varanda. Também é uma maneira de divulgar para que outras pessoas lhes chamem a atenção. Acho que toda a gente em Portugal sabe que vai haver jornada, não é? Já não é novidade para ninguém, mas tem nomeadamente as datas de 26 a 31 de julho, dias na diocese, portanto vai chamar um bocadinho a atenção um pouco por toda a diocese de Coimbra, portanto isto foi uma iniciativa do COD de Coimbra, para que outras pessoas que possam estar ainda um bocadinho na dúvida também se inscreverem como famílias de acolhimento. Nós aqui na nossa unidade pastoral faremos este momento de entrega dos estandartes no próximo domingo, na celebração dominical às 10h30 aqui em Oliveira do Hospital, em que também vai haver a bênção das crianças, dinamizada pela pastoral familiar, e que faremos também aqui a entrega às famílias já inscritas daqui da nossa unidade pastoral, que poderão então levar no próximo domingo o estandarte, e os ouvintes da Rádio Boa Nova que possam estar mais atentos a partir do próximo domingo poderão começar a ver os estandartes um pouco por todas as paróquias da nossa unidade pastoral. Poder também dizer-vos que, em termos do Cote Jolitá, aqui em Oliveira iremos receber um grupo de alemães, que já está confirmado. No local de acolhimento do Senhor das Almas virá um grupo de italianos e no local de acolhimento de Tábua virá um grupo de cerca de 100 franceses. Portanto, já temos aqui três nacionalidades da Europa, por ser também mais fácil por causa dos transportes, e pensamos que vai ser realmente aqui uma experiência interessante e que depois também haverá um momento em que estaremos todos juntos e que será aberto a toda a comunidade para termos no fundo aqui um bocadinho da jornada em Oliveira do Hospital. Oh Marta, desculpa, é um bocadinho enquadrado em tudo o que tu disseste, eu queria só aqui destacar duas frases do nosso bispo. Ele diz que com esta experiência das famílias de acolhimento daremos a conhecer a beleza da nossa família e o desejo de contribuir para a realização do seu sonho. Pronto, gostei bastante destas palavras e acho que fazem todo o sentido, não é? De como família recebermos outros jovens e ajudar a concretizar este sonho. E para aquelas famílias que estão ainda assim um bocadinho na dúvida, ele diz que a Cruz Peregrina, que nós recebemos aqui no Parque Mandanelho no dia da Unidade Pastoral, mostra-nos que o amor vence todos os receios, e o ícone da Virgem Maria mostra-nos que a família cuida dos jovens com carinho. Portanto, eu acho que não há nada a temer. Claro, e o Bispo diz-nos precisamente isso, para apoiarmos os peregrinos que vêm e abrirmos as nossas portas. Portanto, eles pedem licença para ficar, não é? E batem-nos à porta para ficar connosco entre o dia 26 e 31 de julho. E para a comunidade aqui de Oliveira do Hospital, que não poderá participar na jornada, poderá acompanhar pelas redes sociais e pela televisão, que certamente depois farão a cobertura da jornada, também poderá ser alguns dias importantes para todos se envolverem até como voluntários e participarem no acolhimento destes jovens peregrinos. Agora, no fim, convidava-vos a fazermos aqui a oração das famílias de acolhimento. Ao longo deste caminho do Cote Jolitá também tem havido vários momentos de oração, que é sempre muito importante fortalecermos-nos, digamos assim, com a oração para que tudo corra bem, principalmente agora que estamos na reta final. O entusiasmo começa a ser cada vez maior, porque os dias na diocese e a jornada está mesmo aí à porta, e é sempre bom termos estes momentos de oração. Portanto, temos agora de seguida a oração das famílias de acolhimento. Bom Pai, que bom é este nosso sim. Um sim afirmado com entusiasmo e alegria, mas também com os seus receios e inseguranças. Um sim dito contigo no coração e nos lábios. Um sim a servir, a acolher e a tornar a nossa casa maior. Damos-te graças pela JMJ Lisboa 2023 e pela aventura que nos lanças de acolher estes peregrinos, jovens de todo o mundo, nossos irmãos. Damos-te graças pela oportunidade de alargar os nossos horizontes, de conhecer o mundo e outras culturas pelo olhar do outro, pelos seus costumes, pela partilha da plenitude das suas vidas. Ajuda-nos a ter um coração disponível e braços abertos a acolher, a não ter receio de partilhar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos costumes, as nossas crenças, histórias e memórias, toda a essência daquilo que somos. Saibamos ser ousados e quebrar qualquer fronteira, seja ela geográfica, cultural ou espiritual, partindo, como Maria, apressadamente ao encontro do outro. No fim desta aventura, o nosso coração transborda de amor e alegria por tudo o que demos, recebemos e partilhamos, e que sintamos como nossos aqueles que agora regressam aos seus países. Que no nosso rosto fique estampado um terno sorriso e a certeza que fomos vida na vida de alguém. Louvado sejas! E assim chegamos ao fim do nosso programa, A Voz da Alegria. Hoje aqui um pouquinho dedicado às famílias de acolhimento e esta perspectiva de podermos receber jovens peregrinos. E terminamos assim com o hino da Jornada Mundial da Juventude, no momento de grande emoção e devoção que aconteceu recentemente no Santuário de Fátima, na noite de 12 de maio, na presença dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que também já passaram na nossa cidade. Estamos juntos neste caminho, até breve, sempre com alegria na voz e no coração. Tão jovem.